Paraisópolis, também a Luciane Camargo, o Kleber, a todos vocês, amigos ouvintes de Paraisópolis, Minas Gerais, também Rádio Alternativa FM. Em Córrego Fundo, nós temos a Rádio Clube FM, a Diralves, a todos vocês aí, ouvintes, muito obrigado, viu? Em Vargem Grande do Rio Pardo, nós temos a nossa afiliada, nossa parceira Rádio VG FM, Aldinei Pereira, todos vocês da equipe, os nossos ouvintes, São Sebastião da Vargem Alegre, Rádio Tribuna FM, Fábio Vieira, todos vocês, muito obrigado, viu? O Estadão de Minas Gerais também ouve Mundo Sertanejo, daqui a pouco tem mais alôs, né? Porém, agora vamos ouvir Zezé de Camargo e Luciano cantam O Defensor. Mais uma vez ele te feriu. É a última vez que ele vai pôr a mão em você. Te machucar, fazer sangrar, te humilhar, fazer chorar. Seu coração, não tenha medo, denuncie. Deixa ele vem morar comigo. Deixa ele vem morar comigo. Estou aqui, seu defensor, eu vim pra te buscar. Eu vou te amar, e onde ele bateu, eu vou te beijar. Eu só quero curar suas feridas. Não tenha medo, denuncie. Deixa ele vem morar comigo. Deixa ele vem morar comigo. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha. O Edelson Moura na TV continua grande sucesso, né? Estreia de sucesso aí na TV. TV Estúdio Brasil, pro Brasil inteiro, já com várias emissoras de televisão afiliadas, exibindo Edelson Moura na TV, pro Brasil inteiro. Parabéns, Edelson Moura, nosso diretor aqui da nossa central de produção, Rádio Estúdio Brasil. Um abraço a todos vocês, amigos, aí de Coromandel, ouvintes do nosso programa, pela Rádio Super 95 FM. Um abraço a todos da equipe em Uberaba, Rádio Terra FM. Um abraço a Rafael Oliveira, Gleber Terra. A todos vocês, muito obrigado, viu? O Triângulo Mineiro também ouve Mundo Sertanejo. A todos vocês, amigos, aí de Conceição do Rio Verde, ouvintes do nosso programa pela Rádio Onda Verde FM, Henrique Garcia, todos da equipe, um abraço carinhoso, viu? Em Salinas, terra da cachaça aí em Minas Gerais, né? Ô Simone Rosa, Solange Rosa, a todos vocês amigos de Nova Matrona, município de Salinas, ouvindo o nosso programa pela Rádio Cultura FM, a todos vocês, enfim, que compõem a equipe, muito obrigado, viu? Vamos de música. Paulo Terra, de São Paulo pro Brasil inteiro, canta Choro de Saudade. Eu ainda choro de saudade, a solidão me faz viajar. Sem você meu mundo é deserto, você por perto não dá. Estou sofrendo, meu coração só quer te amar. Culpa sua, quem mandou você me deixar? Voltar. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, neste bloco nós estamos viajando pelo estadão de Minas Gerais. Vamos agora até Berilo, né? Onde nós temos a rádio Arai FM exibindo o nosso programa, Reginaldo Franco, todos da equipe em Virgem da Lapa, Rádio Morada FM. Ô do Carmo, Zé Luiz, obrigado pela audiência de vocês aí, meu amigo Gomes, a todos vocês, viu? Aí da de Água Limpa, Caetitu, toda essa região aí de Berilo, de Virgem da Lapa, todo mundo ouvindo o nosso programa, né? Um abraço a todos vocês também de Araçuaí, Rádio Araçuaí FM. Ô Zezito Martins, a todos vocês, nosso abraço carinhoso, muito obrigado pelo carinho, viu? A todos vocês, amigos de Paracatu, de Unaí, de Patos de Minas, enfim, o estadão de Minas Gerais está ligado. Ah, vamos até o sul de Minas, né? Em Pouso Alegre, Rádio 90.9 FM, exibindo o nosso programa. Um beijo para Vânia Rocha, todos da equipe. Também meu amigo Luiz Gustavo, da Web Rádio Minas, em Pouso Alegre, né? Todo o sul de Minas ouvindo o nosso programa. Não entendo, por que não me fala? E viras a cara cada vez que passo junto a ti. Não entendo todo esse veneno que pura espalha quando tem conversa sobre mim. Por que tu sentes tanto rancor de um homem que te amava? Te querido, deixaste de ir. Fala tudo, por favor. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como farrapo? O vagabundo, o pobre, coitado. Já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois vir me tirar a vida e quer me ver crucificado aí. Bastava a dor que teu adeus deixou. Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz. Oh, paixão! Aí você machuca meu coração, danada. Fizeu. Isso pra mim. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Maravilha, estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar, vamos fazer um giro agora pelo Estadão de São Paulo. Um abraço, Reinado Jorge Web exibindo o nosso programa. Aí em Osasco nós temos a Rádio Transpaulista exibindo o nosso programa. Aí no bairro do Ipiranga nós temos a Rádio Paulista FM. Em Cotia nós temos a Rádio Cidade das Rosas FM exibindo o nosso programa. Em Caieiras nós temos a Rádio Nova Paulista, Leandro Simões, todos da equipe. Em Caçapava também, em São Paulo, nós temos a Rádio Cultura Sertaneja, Adilson do Vale, todos da equipe, para suas afiliadas, né? Um abraço a todos vocês, moçadengosa.com.br, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Meu amigo Daniel Silva, Rádio Tropicalente FM em São Paulo, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês, amigos, da Rádio Integração FM em Santo Anastácio, também em São Paulo, exibindo no Mundo Sertanejo. Em São José dos Campos, Rádio do Vale FM exibindo nosso programa. Em Guaíra, Rádio Cultura FM exibindo nosso programa. O Estadão de São Paulo também ouve Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês, amigos, de Sorocaba, de Piracicaba, todo o Vale do Paraíba aí também ouvindo nosso programaço Mundo Sertanejo. Vamos em frente. Fernando e Franco cantam Sozinho na Rua. Ô, Suzy Maciel, aí na capital de São Paulo. Beijo pra você, minha querida. Cantam Fernando e Franco, Sozinho na Rua. Abandonado, tô desesperado, e essa dor que não passa vai ser culpa sua. Se eu dormir na rua ou num banco da praça, ai, ai, ai, ai, ai, ai, dói demais. Tô ficando louco. Amor, volta pra mim. Vem cuidar de mim. Eu tô morrendo aos poucos. Eu falo sozinho com as estrelas e a lua. Ai, amor, tenha dó. Eu estou na pior. Sozinho na abandonado, tô desesperado, e essa dor que não passa vai ser culpa sua. Se eu dormir na rua ou num banco da praça, ai, ai, ai, ai, ai, ai, dói demais. Pra mim, vem cuidar de mim. Eu tô morrendo aos poucos. Eu falo sozinho com as estrelas e a lua. Ai, amor, tenha dó. Eu estou na pior, sozinho na rua. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, dói demais. Tô ficando louco. Volta pra mim, vem cuidar de mim. Eu tô morrendo aos poucos. Eu falo sozinho com as estrelas e a lua. Ai, amor, tenha dó. Eu estou na pior, sozinho na Sertanejo. Muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Tony Baroni, Bom Jardim, Maranhão. Um abraço aos amigos da Rádio Nativa FM de Santa Inês e de São João do Caru, Maranhão, exibindo nosso programa. Muito obrigado a todos vocês aí, viu? Um abraço a todos, o meu muito obrigado pelo carinho, tá bom? Ah, meu amigo Miguel Maia, Rádio Primavera FM, Aparecido de Goiânia, exibindo nosso programa. Dezula Batera, em Uberlândia, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Antônia Silva, em Araraquara, São Paulo, ouvindo o Mundo Sertanejo. Maurivan Dornelas, em João Pinheiro, Minas Gerais, né? Maurivan Dornelas, em João Pinheiro, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Um abraço aos amigos do Estúdio Vídeo Max .com em Belém do Pará, exibindo nosso programa às 17 horas. Muito obrigado, viu? Denise Souza, todos os nossos ouvintes de Belém do Pará, os amigos aí do Estúdio Vídeo Max.com em Belém do Pará, exibindo o Mundo Sertanejo, audiência fantástica às 17 horas. Vamos em frente? Leonardo canta, Esse Alguém Sou Eu. São flores perfumando o vento até você. Meu momento, instante em que eu choro por não te ter. Me abraçando, beijando meu sorriso e dizendo assim: não sei como esse amor começou, só sei que não tem fim. Mas alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar inesperadamente, embaraçando seu olhar, te deixando por inteiro apaixonada. Esse alguém sou eu, ai, ai, ai, sou eu. Você não vai resistir, não vai vai chegar inesperadamente, embaraçando seu olhar, te deixando por inteiro apaixonada. Esse alguém sou eu, ai, ai, ai, sou eu. Você não vai resistir, não vai entender. Esse alguém sou eu, ai, ai, ai, sou eu. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares.

Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta ainda no Estadão do Maranhão. Vamos até Carolina, Rádio Renascer FM. Audiência muito grande, Carolina, Filadélfia, toda a região. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre. Em Vitorino Freire, Rádio Estúdio FM, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Muito obrigado. Em Porto Franco, Rádio São Francisco FM. Em Açailândia, Rádio Marconi FM, Rádio Cultura AM. Um abraço, Romualdo, todos da equipe, o Pedrinho Maranhão, os amigos da Panificadora Júlia, todos os nossos ouvintes, aí de Açailândia, nosso abraço carinhoso, muito obrigado, viu? Fortaleza dos Nogueiras e do Estadão do Maranhão, muito obrigado a todos pelo carinho, viu? Vamos em frente, Joel e Giovanni cantam Essa Mulherada Judia de Nós. Essa mulherada judia de nós, acaba com nós, acaba com nós. Nós que pira nas minas, nós parte pra cima, nós parte pra cima. Essa mulherada judia de nós, acaba com nós, acaba com nós. Nós que pira nas minas, nós parte pra cima, nós parte pra cima. Tem as do tipo quietinha, essa nós vai devagar. Nas patricinhas nós chega sem grana, e essa nós tenta enrolar. Das assanhadas nós gosta, nós chama pra rocha, simbora dançar. E dança que dança, dançou, chavecou, pegou, garrou e beijou. Essa mulherada judia de nós, acaba com nós, acaba com nós. Nós que pira nas minas, nós parte pra cima, nós parte pra cima. Essa mulherada judia de nós, acaba com nós, acaba com nós. É nós que pira nas minas, nós parte pra cima, nós parte pra cima. Tem as do tipo novinha, e essa nós tem que ensinar. E nas bravinha nós chega com jeito, desce é um perigo apanhar. Nas assanhada nós gosta, nós chama pra rocha, simbora dançar. E dança que dança, dançou, chavecou, pegou, garrou e beijou. Essa mulherada judia de nós, acaba com nós, acaba com nós. É nós que pira nas mina, nós parte pra cima, nós parte pra cima. Essa mulherada judia de nós, acaba com nós, acaba com nós. É nós que pira nas mina, nós parte pra cima, nós parte pra cima. Joel, essa mulherada judia de nós, hein? Tem as do tipo quietinha, e essa nós vai devagar. Nas patricinha nós chega sem grana, e essa nós tenta enrolar. As assanhada nós gosta, nós chama pra rocha, simbora dançar. E dança que dança, dançou, chavecou, pegou, garrou e beijou. Essa mulherada judia de nós, acaba com nós, acaba com nós. Nós que pira nas minas, nós parte pra cima, nós parte pra cima. Essa mulherada judia de nós, acaba com nós, acaba com nós. É nós que pira nas minas, nós parte pra cima, nós parte pra cima. Essa mulherada judia de nós. Quero ver! Essa mulherada judia de nós, acaba com nós, acaba com nós. É nós que pira nas minas, nós parte pra cima, nós parte pra cima. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Arrou, música boa, indicação da minha querida Suzy Maciel também de São Paulo, Joel e Giovanni, dupla boa que canta bonito, essa mulherada judia de nós, ainda no Estadão do Maranhão, vamos até São Luís Gonzaga, a Rádio Sucesso FM, nossa parceira que exibe o nosso programa aí em São Luís Gonzaga. Muito obrigado a todos vocês. Ô, meu amigo Jonas, Jonas é nosso ouvinte assíduo, né? Um abraço a todos vocês, amigos aí dessa linda cidade, de toda a região que ouve o nosso programa pela Rádio Sucesso FM. FM, exibindo o Mundo Sertanejo e tocando também as músicas do Diego Valadares. Muito obrigado, viu? Valeu, Jonas! Um abraço a todos vocês aí de São Luís Gonzaga, Estadão do Maranhão. Um abraço a todos vocês de Grajaú, de Balsas, de Santa Inês. O Estadão do Maranhão também ouvindo o Mundo Sertanejo. Chico Rei Paraná cantam. Amo até os seus defeitos. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, meu amigo Pedro Tiago em Marilândia, Espírito Santo, Rádio Cidade FM exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu? Ao Pedro Tiago, todos da equipe da nossa Rádio Cidade FM, exibindo o Mundo Sertanejo, tocando as músicas do Diego Valadares, hein? Marilândia, Espírito Santo, Genesi, um beijo pra vocês, viu? Que Rádio Linhares, um abraço a todos vocês da Rádio Que Rádio Linhares, em Linhares também no Espírito Santo. Um beijo pra todo mundo, viu? Vamos ficando por aqui. Fernando e Sorocaba cantam Madri. Tchau, Brasil.